Eu tenho um grande amor escondido no buraco do umbigo, na menina dos meus olhos. Eu trago cá esse amor guardadinho comigo. Esse amor é meu amigo. Nos dias mais solitários, é um amor tão forte, tão vibrante. Nem sei como até agora ninguém conseguiu enxergar. Quem sabe se eu mostrar só um pouquinho, dar a dica do caminho, alguém possa encontrar. Quem sabe se eu mostrar só um pouquinho, dar a dica do caminho, alguém possa encontrar o meu amor. Eu tenho um grande amor escondido no buraco do umbigo, na menina dos meus olhos. Eu trago pra esse amor guardadinho comigo. Esse amor é meu amigo. Nos dias mais solitários, é um amor tão forte, tão vibrante. Nem sei como até agora ninguém conseguiu enxergar. Quem sabe se eu mostrar só um pouquinho, dar a dica do caminho, alguém possa encontrar. Quem sabe se eu mostrar só um pouquinho, dar a dica do caminho, alguém possa encontrar.